Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, seguida da lição de número 111. Introdução. A nossa próxima revisão começa hoje. Revisaremos duas das lições recentes a cada dia durante 10 dias sucessivos de prática. Observaremos uma forma especial para estes períodos de prática, e a ti é recomendado com insistência que a sigas o mais fielmente possível. Compreendemos, é claro, que talvez te seja impossível empreender o que é sugerido aqui como o melhor a cada dia e a cada hora do dia. O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática por ser impossível para ti na hora indicada. Também não é necessário que faças esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. Mas o aprendizado será prejudicado se pulares um período de prática por não estares disposto a dedicar a isso o tempo que se pede que dês. Não te enganes a esse respeito. A falta de disponibilidade pode estar cuidadosamente escondida por trás de um disfarce feito de situações que não podes controlar. Aprende a distinguir as situações pouco favoráveis para a tua prática daquelas que estabeleces para manter uma camuflagem para a tua falta de disponibilidade. Os períodos de prática que perdeste porque não quiseste fazê-los, qualquer que tenha sido a razão, devem ser feitos assim que tiveres mudado a tua mente quanto à tua meta. Não terás vontade de cooperar na prática da salvação somente se ela interferir com metas que valorizas mais. Quando retirares o valor que lhes deste, deixa que os teus períodos de prática substituam as tuas litanias a elas. Elas nada te deram, mas a tua prática pode te oferecer tudo. Assim, aceita o que ela te oferece e fica em paz. A forma que deves usar para estas revisões é essa. Dedica 5 minutos, 2 vezes por dia ou mais, se preferires, a considerar os pensamentos que são indicados. Lê as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de cada dia. Em seguida, começa a pensar sobre eles, deixando que a tua mente os relacione com as tuas necessidades, os teus problemas aparentes e todas as tuas preocupações. Põe as ideias na tua mente e deixa usá-las como ela escolher. Deposita tua fé de que ela as usará com sabedoria, pois nas suas decisões terá a ajuda daquele que deu os pensamentos a ti. Em que mais podes confiar senão no que está na tua mente? Tem fé nestas revisões? O meio que o Espírito Santo usa não falhará. A sabedoria da tua mente virá em teu auxílio. Dá a direção no início, em seguida recosta-te em quietude e com fé, e deixa a tua mente empregar os pensamentos que tu lhe deste, pois eles te farão dados para que ela os use. Eles te foram dados em perfeita confiança, com perfeita segurança de que farás bom uso deles, com fé perfeita de que verás as suas mensagens e as usará para ti mesmo. Oferece-as à tua mente com o mesmo crédito, confiança e fé. Ela não falhará. Ela é o meio escolhido pelo Espírito Santo para a tua salvação. Uma vez que ela tem o seu crédito, não há dúvida de que o seu meio tem que merecer o teu também. Enfatizamos os benefícios que terás se dedicares os primeiros 5 minutos do dia às tuas revisões e também lhes deres os últimos 5 minutos de vigília do teu dia. Se isso não for possível, tenta pelo menos dividi-los de tal forma que empreendas uma revisão pela manhã e a outra durante a última hora antes de ires dormir. Os exercícios a serem feitos ao longo do dia são igualmente importantes e talvez até de maior valor. Tens estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados e depois seguir o teu caminho para outras coisas sem aplicar a elas o que aprendeste. Como resultado, os reforços que ganhaste foram poucos e não deram ao teu aprendizado uma chance justa para provar o quanto é grande o seu potencial de dádivas para ti. Eis aqui uma outra chance para fazeres bom uso dele. Nestas revisões, enfatizamos a necessidade de não deixares que o teu aprendizado seja em vão entre os teus períodos de prática mais prolongados. Tenta dar às tuas duas ideias diárias uma revisão breve, mas séria, a cada hora. Usa uma delas exatamente na hora e a outra meia hora mais tarde. Não é preciso dar mais do que apenas um momento a cada uma. Repete-a e deixa a tua mente descansar por pouco tempo, em silêncio e em paz. Em seguida, volta-te para as outras coisas, mas tenta conservar o pensamento contigo e deixa-o servir também para ajudar-te a manter a tua paz ao longo do dia. Se ficares perturbado, pensa nele novamente. Estes períodos de prática são planejados para ajudar-te a formar o hábito de aplicar o que aprendes a cada dia a tudo o que fazes. Não repitas o pensamento para deixá-lo de lado. A sua utilidade é sem limites para ti, e ele se destina a servir-te de todas as maneiras, em todos os momentos e lugares, e sempre que precisares de qualquer tipo de ajuda. Portanto, tenta levá-lo contigo durante as tuas atividades do dia, fazendo com que ele seja santo, digno do Filho de Deus, aceitável para Deus e para o teu ser. As tarefas para a revisão de cada dia serão concluídas com uma reafirmação do pensamento a ser usado a cada hora, e também daquele a ser aplicado na meia hora seguinte. Não os esqueças. Essa segunda chance para cada uma dessas ideias trará enormes avanços e sairemos dessas revisões com benefícios de aprendizado tão grandes que continuaremos em terreno mais sólido, com passos mais firmes e com a fé mais forte. Não esqueças quão pouco tens aprendido. Não esqueças o quanto podes aprender agora. Não esqueças que o teu pai precisa de ti, ao revisares estes pensamentos que ele te deu. Lição 111. Para revisão pela manhã e à noite. Da lição 91. Milagres são vistos na luz. Eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. Da lição 92. Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Eu vejo através da força, a dádiva de Deus para mim. A minha fraqueza é a escuridão que a dádiva de Deus dissipa, dando-me a sua força para tomar o seu lugar. Para a hora. Milagres são vistos na luz. Para a meia hora. Milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só. Citação do dia. Eu aprofundo minha devoção ao amor hoje. Não é o fôlego da minha influência, mas a profundidade da minha devoção que determina meu valor para o mundo. Conforme eu aprofundo minha busca por Deus, acelerando minha jornada para o amor, eu afeto o mundo por debaixo do nível das coisas, que são visíveis para o olho mortal. Eu busco alcance vertical nas coisas que mais importam. Pois então eu serei mudada por dentro e terei um valor ainda maior para mim mesma e para os outros. Querido Deus, eu procuro por você em todas as coisas hoje, que eu possa ouvir de todos o chamado para o amor e ver em tudo o amor que está lá. Que possa o meu olho interno ser aberto para o mundo além do mundo, que eu vejo com meus olhos físicos. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo enorme. Vamos juntos nessa caminhada, nesses 10 dias de revisões. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima lição. Tchau, tchau.